Bira, vamos chamar a rapaziada pra fazer aquele pagode bonito. Valeu, Mário Sérgio. Toca o tantã aí, sereno. Chega mais aí, Birani. Chegando, tô chegando. Quero ouvir cavaco, quero ouvir banjo, quero ouvir violão. Yo, yo, yo.